Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o Warn. E nas próximas duas horas prometo-vos algum do melhor hard rock e metal que foi feito por bandas fundadas de 2000 para cá. Vamos ter muito underground, mas todas as bandas são recentes, têm menos de 15 anos de carreira. Para começar, temos uma banda que teve relativo sucesso na primeira década do século XXI. Estou a falar-vos de uma banda britânica que em 2003 lançou o álbum Permission to Land. Já devem estar a imaginar que estou a falar dos The Darkness. E para vocês, The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Steering wheel. Oh! E após The Darkness, ficamos com o projeto AOR do vocalista Michele Lupi. Estou a falar-vos dos Los Angeles. E dos Los Angeles ficamos com a música I Will Carry You. E terminamos a sequência com os Human Zoo e a música Raise Your Hands. Vamos entrar agora numa nova sequência. Uma sequência com três bandas escandinavas e as três bandas de três países escandinavos diferentes. Para começar, temos os suecos Work of Art. Para vocês, Work of Art, The Great Fall. We'll be right back. was a businessman. Filled his friend with a frying pan. Time to make it all over the top. E após os suecos, Work of Art, ficamos com os noruegueses, Wigwam. Esta banda norueguesa, um ano antes dos Lordi terem ganho o Eurofestival da Canção, conseguiram um honroso top 10 com a música In My Dreams. Não foi a música que eu escolhi para o nosso Riff Service, a música que eu escolhi hoje foi a música Gonna Get You Someday. Terminamos a sequência com os finlandeses Brother Fire Tribe e a música Winner Takes It All. E vamos entrar agora numa nova sequência. E para começar esta sequência, voltamos à Suécia. Continuamos na Escandinávia, mas voltamos à Suécia. E para começá-la, temos os Dynasty e a música Bastards of Rock and Roll. Change the world. We are the new breed. smile, they look away. There's no day here, no night, just a shroud of empty grave. I know that someplace, somewhere, the sun is shining in the sky and love. I'm gonna find it somehow, like an eagle flying high above. That's where the music plays and never stops, never ends. And when it leads me to your eyes, I've never met you, till I see no stranger there. Before you touch me, I can feel you, I can sense the yearning we share. We're always reaching for someone who puts an end to the silence here. And when you're with me, I know, take my pain, make it disappear. E após Dynasty, voltamos à Finlândia com os finlandeses Reckless Love e a música Animal Attraction. Terminamos a sequência com os italianos Edge of Forever e a música Dance Into the Fire. E vamos agora para uma nova sequência. Esta é uma sequência mais curta, uma sequência com apenas duas músicas. Para começar a sequência, temos os Voodoo Circle e a música Heal My Pain. We'll be right back. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Voodoo Circle, ficamos com os norte-americanos Rock Sugar e a música Don't Stop the Sandman, um mashup entre Don't Stop Believing dos Journey e Enter the Sandman dos Metallica. E esta música faz a ligação perfeita para a próxima sequência, já que é uma música que mistura hard rock e heavy metal. E a próxima sequência vai ser com 4 bandas de heavy metal. E para começar, temos uma banda africana, uma banda com um som bastante exótico. E das areias escaldantes do deserto da Tunísia, chega-nos os My Wrath e a música Tales of the Sands. e após o heavy metal progressivo com um toque exótico das areias do deserto dos Myrath, ficamos com o power metal dos finlandeses Altaria e a música Unicorn. Continuamos a nossa sequência com os suíços Godiva e a música Proud to be a Beast. E terminamos com os portugueses Mindfeeder e a música Together. Vamos agora para uma nova sequência, uma sequência que vai iniciar-se com uma banda que teve relativo sucesso e alguma exposição mediática. Estou a falar-vos dos australianos Wolfmother e para vocês Wolfmother Woman. Yeah. E após Wolf Mother, ficamos com os suecos Bonafide, Blue Skies Red. Os Bonafide não renegam a influência que AC/DC tem no seu som. E terminamos a sequência com um pedaço de Sunset Strip, de Sunset Boulevard, de Los Angeles, do sol quente da costa oeste da Califórnia. Terminamos a sequência com Steel Panther e a música Asian Hooker. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência temos uma banda australiana, outra banda que também não renega a influência que AC/DC tem no seu som. Para vocês, Airborne Girls in Black. Come down! with my deepest fears. You made me hate you. You made me love you. I've got up and I've got down, but I'm finding my way through this dark cloud. You've got a hold on me, and I'm pretty well tied. I can't break free. E o nosso Riff Service está quase no seu final. E após Hairborne, ficamos com o Zit, Living on the Run, do terceiro álbum da banda, o primeiro a contar com o vocalista Eric Grunwald. E terminamos a sequência com os brasileiros Pleasure Maker e a música Twisted Desire. E vamos entrar agora na última sequência do nosso Riff Service. Para começar esta sequência, temos também brasileiros Slippery e a música Night of the Demon. E é com os portugueses Phaser que chegamos ao final do nosso Riff Service de hoje. E esta última sequência foi iniciada com os brasileiros Slippery e a música Night of the Demon. Seguiu-se Superstitious, Have You Ever, uma banda também brasileira. E terminamos com os portugueses Phaser e a música Dear Foe. Desejo-vos a todos uma ótima semana e que para a próxima semana estejam novamente desse lado. Para a próxima semana vamos ter um programa original, um programa novo. Ainda não sei porque ainda não me debrucei sobre isso. E como tal, despeço-me até à próxima semana. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!